A emissão que se segue pode conter linguagem obscena e spoilers da série Game of Thrones, A Guerra dos Tronos. Hoje, na cabeça do Ned... Pronto, está bem. A cabeça do Ned. É exatamente esse o tipo de reação forçada que este episódio tem. Olá a todos, bem-vindos à Cabeça do Ned. O último episódio da Cabeça do Ned. Mais ou menos. Depois vou explicar porquê. Mas é o último episódio da série. É o último episódio de Game of Thrones e estamos aqui para falar dele. Tenho comigo o Fábio Vieira Fernandes. Olá, do podcast Rádio Difusão, um dos podcasts mais antigos em Portugal, podemos dizer. Consta que sim. Mais de 300 podcasts? De mais de 300 episódios? Exatamente. Pronto, obrigado por teres aceito o meu convite. É para a troca. Fui gravar hoje o teu podcast. E pronto, já está disponível. Podem escutar. Já está disponível, podem ir ouvir. Do meu outro lado, em frente ao Fábio, tenho o Edgar Ascensão, dos Posters Caseiros. Palmas para o Edgar também, por favor. E palmas para o Fábio. Fica para os dois. O Edgar foi o tipo que, apesar de ser o terceiro episódio que gravas, a terceira emissão que gravas, Sim. da Cabeça do Ned, foste talvez a presença mais constante neste podcast, porque desenhaste a maravilhosa capa deste projeto, a maravilhosa imagem de capa. Que não foi por essa razão. Não foi por essa razão que desenhaste? Que vinha cá. Ah, que vieste cá, ok. Vinha cá a ver. Não, pronto. Bem, não, mas tens sido também presença habitual aqui na servitoria. Sim, bem, na verdade, para esta temporada, a razão é que eu mudei de casa e estive um mês sem internet, sem cabo, então dava jeito de vir aqui, por causa do spoiler. Pronto, há vários motivos para vir aqui à servitoria. Que também aceitou esta loucura já em 2016 para o final da sexta temporada. Mas já vou falar disso. Antes de mais, reações a quente ao episódio. E aqui vou começar pelo Edgar, porque tu já as deles são mais a quente, sim. Sim, sim. Sim. Qual é que é a tua reação a quente ao episódio? Eu quero assegurar que eu não sou daquelas pessoas que odeia toda a temporada e que nunca mais vai ver e que vai assinar a petição. Não, Sim. eu não assinei a petição. Não, achei talvez um pouco mais fraca que todas as outras, Sim. obviamente. Sim. Mas não encontro aqueles defeitos que... Tipo a picuinice do copo e agora a garrafa de água que dizem que encontraram ali. Eu confesso, eu não encontrei garrafa nenhuma, porque não vejo essa coisa. Esqueci-me de estar atento a isso. Talvez tenham já apagado como o copo em Portugal não apagaram o copo. Apagaram? Não apagaram, não. Eu, não. Quando eu vi esse episódio, dois dias depois tinham apagado. Na HBO Portugal ainda estava lá o copo. Inês, eu vi o episódio há pouco com a Inês e ainda estava lá o copo. Sim, ainda estava lá o copo na versão portuguesa. Bom, então, lá está, eu não tenho jeito nenhum para encontrar essas coisas. Hã? O quê? Não, tá, pronto, mas foi, o que é que achaste do... De qualquer modo, é uma temporada que é o que toda a gente se queixa, que realmente é verdade, foi a passada, porque acontece muita coisa nessa temporada, só que como também os episódios têm 70 ou 80 minutos, não há aquela semana, se fossem 10 episódios de 50 minutos como as outras tinham. Sim. E talvez mais um bocadinho para dar mais alguns episódios, conseguimos ter algum distanciamento de semana para conseguir digerir o que estava a acontecer, não é? Sim. É um pouco isso, tipo, quando dizem, ah, Daenerys, tipo, em 2 episódios ficou louca. Se calhar poderia ter sido tipo uma temporada inteira. Claro. Mas tudo conjugado, tudo resumido, ou seja, tu juntas os episódios todos, se calhar não será tão assim. Dos episódios das outras temporadas, estou eu a dizer. Talvez. Em termos de runtime, sim, não é? Sim, de, sim. De contagem. Não, esta, de tempo. Esta temporada, por acaso, teve mais horas do que episódios. Esta temporada está com 7 horas e 20, mais ou menos. E para 6 episódios, isso também claro. é mais demora por episódio. Quanto ao episódio, já sim, agora sim, sim, estava a falar na temporada no geral. Quanto ao episódio, eu vi o episódio um pouco como a última hora do Terceiro Senhor dos Anéis, em que estão uma hora a despedir-se e a fechar pontas, tipo, todos os fios narrativos... Do regresso do rei. Exato, sim. Que é tipo, é uma hora as pessoas a despedirem-se e olharmos umas para as outras, olha, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Uma hora é um bocadinho isso. Uma hora mas... na versão normal, 50 horas na versão estendida. Sim. Mas é um pouco isso que é, tipo, foi... Quantos episódios foram no total? Para esta temporada, 6, 73 ao todo. Pronto. Sim. Ou seja, acho que 40 minutos para fechar... Não... Não, os próprios criadores, e creio que falámos disto, os próprios criadores fartaram-se de dizer, e acho que isto até tira valor à série em si, que eles pensavam na série como um filme de 70 horas. E isto acho que tira valor ao formato série e a pensar-se nisto em formato série. Não sei se é por aí, eu acho que eles diziam isso mais em relação ao valor de produção e ao investimento que houve numa série por comparação ao que é habitualmente feito e por comparação ao que é feito habitualmente no cinema. Acho que era mais por aí que eles insistiam nessa tecla e acho que fez algum sentido. Já agora, o que eu tenho a dizer sobre a série é basicamente o que ele acabou de dizer e, portanto, sim, pela segunda vez hoje, estamos todos de acordo num podcast que é muito aborrecido para quem está a ouvir. É terrível, porque podem existir pessoas com opiniões contrárias. Não, não é, podem, existem. Não, eu hoje, isto é verdade, eu hoje, quando estava a montar as coisas e estava a falar com a Bruna, que é uma funcionária aqui da servitoria, que é muito, tem muitas opiniões sobre o mundo e que muito provavelmente... Estás a apontar para ela, mas ela está a ignorar-te. É, mas ela finge que ignora. É assim. Mas eu gosto dela mesmo. E ela muito provavelmente ainda vai aqui dizer o que é que achou do episódio. Se as pessoas não pedirem mais nada, mas eu sugiro que peçam. Eu sugiro que continuem a pedir bebidas. Não, peçam. Eu é que estou a defender o teu negócio. Sim. Isto sou tão... homem a explicar feminismo agora, mas pronto. Anyway, continuando, eu perdi-me porque só dormi 3 horas, mas estamos todos de acordo em relação a isto e tem sido o consenso. Esta temporada foi a pior, a que teve piores reviews no Rotten Tomatoes, que tem uma pontuação ponderada. Este episódio específico está com 56%. Que é mais ou menos... Sim, foi algo que eu também reparei, estava a ver no IMDb, sim, os ratings de cada episódio, e vai-te caindo de episódio a episódio, começa, sim, com 80, sim, 70, esse está com 46 no IMDb. Está com 50 neste momento. Pronto. Até, já baixou, e a temporada está com 68% de aprovação da crítica e 37% de aprovação do público. Olha, quando comecei a ler críticas mais, sobretudo, se calhar, talvez no terceiro episódio, na Long Night, eu não concordava com quase nada dessas críticas mais, mas à medida que foram passando os episódios e as críticas continuaram, eu ia começando a concordar um bocadinho com algumas. Não sei, eu acho que acaba por ser um bocado... esse callback a outro podcast que eu te dizia hoje de manhã, que isto tem muito a ver sempre com a disposição com que nós partimos para o consumo de qualquer produto cultural e em particular um desta envergadura. Se vamos a querer gostar, mais facilmente vamos gostar e perdoar as coisas menos boas e vice-versa. E eu parti para aqui a gostar e continuo a gostar. Não estragou a série, apesar de da segunda metade desta temporada não me ter entusiasmado. Ah, está, foi eu um até, bocado... até ao episódio 70, super entusiasmado. Depois daí, repetindo, foi ok, vamos ver como é que isto acaba. O que disse hoje no Rádio Difusão e também no live no Sapo, a série já tem... Acho que já tem o seu lugar no panteão das grandes séries, garantido, nem que seja pelos valores de produção e pela subida de nível que deu à produção televisiva. Já há algum tempo que isso tinha acontecido. Sim, sim, sim, sim. Agora, se me perguntarem se esta série vai estar ao lado... no topo, ao lado de Sopranos ou Breaking Bad, não, sim, não, não, não, não, esta oitava temporada, não, não, porque não, não, não, não, não. Se é uma série que normalmente não acontece, que é daquelas séries em que daqui a 20, 30 anos alguém faça um binge-watching, talvez as outras, isso não aconteça tão frequentemente, mas Game of Thrones, lá está, é aquela situação... Não olhem para mim, não contem comigo para a futurologia. É aquela situação de ser um filme de 70 horas. Sim. Ou seja, acho que tem mais relevo histórico, não é? em que em que daqui a umas décadas as pessoas tenham ainda interesse em ver ou rever. Olha, vou, mas isso aí em relação ao que disseste, eu vou-te dizer como o Tyrion, pergunta-me daqui a 10 anos. Mas se fosse o Brando já sabia. Sim, se fosse o Brando já sabia. Não houve no YouTube, quem segue o canal do YouTube da série, quem segue as séries documentais que passam na HBO Portugal sobre a produção de Game of Thrones, não houve nem Inside the Episode, nem Game Revealed esta semana. Poderá ter a ver com o facto de, para a semana, a HBO lançar à mesma hora um documentário sobre a produção da última temporada. Ainda não se sabe o que é que esse documentário vai ter, para além de uma cena que já mostraram da table read, dos atores a lerem o guião pela primeira vez, todos juntos. Fala-se que o Sean Bean se juntou ao elenco para gravar um painel, uma sessão de painel, para provavelmente extras do Blu-ray. Por isso vamos ter de aguardar. A série ainda vai ter algumas surpresas para quem gosta de behind the scenes, para quem gosta de mais detalhes. A HBO vai esticar isto o máximo que puder, de certeza. Ah, sim, o spin-off começa já a gravar em junho. Pois, portanto, mesmo o spin-off é a área. Não, quem me dera, que o spin-off fosse a área da gama. Eu sei que já houve spin-offs cancelados, qual é o que está... É o The Long Night, com a Naomi Watts e com o John Sim. E o que é que cobre? Há uma carrada de anos atrás. Okay. Basicamente é isso. Não se sabe... há 8 mil anos antes da Guerra dos Cinco Reis. Portanto, bué antes disto. Nem Jesus Cristo era vivo. Se é que foi vivo nisto, não sei. Logo no início do episódio houve um plano formidável que, epá, parecia um plano do pianista, quando naquela cena em que o Adrian Brody está a andar sozinho na rua e tens um plano de esquina com a rua completamente dizimada, e parecia mesmo uma referência ao filme do Pulha do Polanski. Quando falamos em Roman Polanski, temos de incluir um insulto. É código no cinema, é obrigatório, estão ali a assinar com a cabeça que sim. Portanto, o cabrão do Polanski. É uma forma válida de nos referirmos a ele. E depois tiveste vários momentos interessantes. O John a olhar para o Grey Worm. Eu pensei que fosse referir o plano em que a Daenerys aparece. E não, essas asas do dragão, não, como se fossem as da morte. Isso acho que é excepcional, dos poucos bons momentos dos dois autores da série enquanto realizadores. Sim. Que foi a primeira vez que eles realizaram um episódio. É o que me dá confiança para os próximos três filmes de Star Wars cena, que eles vão fazer. Essa cena em particular, é dragão. Este plano em específico. Uhum. Okay. Vai correr tudo bem, só por causa disto. Não, mas o Grey Worm a encontrar os portais de King's Landing e a conseguir saltar de um sítio para o outro, muito... pressa, porque Game of Thrones tem portais, nós nunca os vimos, mas tem. Só isso é que explica como é que as pessoas se deslocam de um sítio para o outro num abrir e fechar de olhos. Olha, eu estava agora a pensar, eu que vi agora pela segunda vez o episódio, uh-huh. uma review que faço à segunda visualização é que a primeira metade, ou seja, até à morte da Dany, eu acho que piora bastante à segunda visualização. Não ajuda à construção da história. A segunda metade melhora um bocadinho. Sim. A primeira metade é o ritmo da temporada até aí, e na segunda metade já tens um ritmo mais... Nem tem mesmo a ver com o ritmo, tem mesmo a ver com a exposição das coisas, com que te dão a ver e até os acontecimentos... Da forma como são... Sim, tens o John a falar com a Arya, olha, mata. Tens o John a falar com o Tyrion, olha, mata. Tens o John a ter com o Dany, olha, se calhar mate. E é isso que acontece, basicamente. Lá está, a Arya diz ao Jon que a Daenerys é assassina, e o Jon, não é nada. O Tyrion diz ao Jon que a Dany é assassina, e ele, não é nada, vá, calma. Não, mas dá para perceber que ele não acredita completamente no que diz, está em negação. Sim. E isso acho que dá para perceber, apesar de tudo. Sim, e depois, de repente, vemos vemos os temos aqui dois portugueses, é só por causa disso. Não há problema. Vemos o... Ai, que eu vou pegar aqui. De repente ouvimos a faca, quando eles estão a beijar, de repente ouvimos o punhal entrar no minha corpo. Cena, é a cena que eu gosto menos no episódio todo. É a morte da Dany. Não é o facto de ela morrer nem dela matar, é a forma como é mostrada. Acho que é muito anticlimático a realização da cena. E é previsível. Sim, a única mas reação... O meu problema nem é que vai ser previsível, não é? Mesmo com a forma como eles decidiram mostrar a coisa. A única reação chocante que eu estive a gravar som para depois colocar em pós nisto, mas primeiro, é péssimo, mas é ótimo porque não me vão dar trabalho em pós-produção, porque a única reação chocante que tive foi uma rapariga atrás de mim a dizer oh meu Deus, eu não estava à espera disto, mas foi a única, o resto do bar estava só... Estava calado, mas era um calado de choque misturado com, lá está, a previsibilidade, porque já estava praticamente anunciado no episódio anterior que era isto que ia acontecer. Exato, que a Dani... o choque foi no episódio anterior. Reduziram todo o choque, e foi um padrão nesta temporada, ou fazem choque que não tem qualquer tipo de construção, ou então, e que é só chocante, é gratuito, ou então não há nada, pronto, não é assim tão pouco previsível. Mas isso é tão verdade que agora, quando estava a rever e vi o Drogon a preparar-se para lançar fogo, sim, na direção do John, eu percebi, bem, se ele fosse lançar em direção do John, não íamos ter tanto tempo para perceber que isto ia acontecer. Ia ser mais repentino. Sim. A partir do momento que eles fazem o teaser de que vai acontecer, ok, porque não vai. A questão é, será que o John queimava? John não Targaryen. Boa pergunta. John não Targaryen. Por palmas, quem é que acha que o John... quem é que acha que o John queimava? Se o Drogon o atacasse? Por palmas. Achas que sim? Achas que sim? Ok. Já agora. Portanto, o resto do pessoal acha que o John não queimava se o Drogon... Pode haver a opção... Não queimava, pode pois. Haver a opção de ficar meio queimado. Uhum. A parte Stark. Tipo Two-Face. Exato. Olha, tu que sabes coisas, já agora respondo-me. Há alguma explicação ou é só um facto de que temos de aceitar? Não, do Night King também não ter sofrido com as chamas do Drogon. Muito sinceramente, não sei. Estou um pouco marimbando para o Night King. Isso era uma coisa que eu esperava que houvesse alguma última revelação. Não, há muitas coisas que estão por explicar e que não têm necessariamente de ser explicadas. Eu agora era só uma curiosidade para saber se havia alguma explicação. Temos de aceitar e não me custa aceitar porque são umas criaturas diferentes e nós não sabemos que leis é que as regem. É magia. Não sabia se o fogo dragão matava ou não o Night King e tentou-se e olha, não dá, temos de ir de outra forma. Queria só saber se havia alguma teoria mais complexa que ele também sendo Targaryen, algo a dizer. Mas um facto interessante, o trono foi forjado pelo Valerian, pelo dragão. Valerian, e foi destruído pelo Drogon, são ambos dragões da mesma espécie, portanto teoricamente só o fogo daquela espécie de dragão é que essa cena podia ser tão quente para derreter o trono, e ficámos sem trono físico. Pronto, vivo bem com isso, não é? Se vê... Até porque o Bran não precisa de trono, não é? O novo rei já tem trono, não é? A Dany queria tanto partir a roda que o novo rei tem 3 rodas. Consegui que pessoas rissem. Ótimo. Era tudo o que eu queria. Eu guardei esta piada desde manhã e correu bem. Pronto. Acho eu, razoavelmente bem. Não sei qual é a tua fasquinha. o que é que acharam da opção do Bran? Pá, eu... Digo-te mesmo que digo em relação ao Jon ter matado a Dany e a tudo outro. Eu estava preparado para... Acho que para qualquer cenário. Não havia nenhum que fosse o meu favorito. Acho que não... Se calhar haveria um outro que eu não gostaria tanto, mas... Ok. E faz algum sentido, havia teorias que apontavam neste sentido, até por causa dos livros e tudo mais. E... Sim, é um pouco... toda a gente tinha um palpite, não é? E desde a Sansa, que já era... E que acabou, rainha, de facto. Pronto, mas aí também vamos lá chegar, porque já no primeiro episódio, sim, já ela dizia que queria casar com o Joffrey para um dia ser rainha, porque era o que ela mais queria na vida. Pois, isso não correu bem. Sim, mas acabou por ser rainha, ou seja, sim, já no primeiro episódio, ficamos a saber o destino dela. Né? Mas, pronto, em termos de escolha do Bran, eles foram se calhar pela escolha mais segura, não é? Será que esta era também para a escolha acabar do... com as guerras, sim, e manterem-se todos seguros, porque, na verdade... Mas isto, para mim, isto tem um enorme potencial de correr mal, que é teres um comitê central... de Lordes a escolher um líder sempre que outro morre, epá, tem tudo para voltar ao mesmo, para voltares a ter jogos de poder. Como no Vaticano. Como no Vaticano, quando escolhe um Papa. Exato, exato. Okay, mas estás a dizer que há sistemas de governação que não são perfeitos? Não, claro que há. Claro que há, a Coreia do Norte. Não, estou a brincar. Não é. Calma, não é perfeito. De todo. Olha, mas já que falamos do Brian, eu vou voltar a isto, porque é uma coisa que me inquieta. Que é, vamos voltar a tentar perceber como é que funcionam as coisas naquela realidade. Os poderes do Brian, ele consegue ver para o futuro. Nós já discutimos isto hoje. Ele consegue ver para o passado, ele consegue fazer o org. Não é essa a questão. Nunca ouvimos a ver para o futuro, mas ele diz que consegue, portanto. E a minha questão é, ele consegue, depois de ver o futuro, consegue ter alguma. É possível mudar esse futuro ou aquilo vai acontecer de qualquer forma? Não sei. Porque a minha questão é que se ele viu o futuro e por a acaso, partir daí podia fazer com que houvesse alterações porque não gosta do que vê, ele é um grande estupor, porque ele fez que isto acontecesse para ele ser rei. Por acaso, hoje no SAP fizeram a pergunta sobre se o Bran conspirou para ser rei. Pois é basicamente é isso que eu estou perguntando. Eu muito sinceramente não acho que ele tenha conspirado, acho simplesmente que ele sabe o que é que vai acontecer. Bem, é aquela realidade em que a linha temporal não mexe, ou seja, sim, ele olha para trás, ele olha para a frente, mas não faz mais nada a não ser deixar fluir, não é? E daí, mas convinha-lhe muito nesse caso. Tudo o que ele diz, e nota-se tudo o que ele diz em todos os episódios, nota-se que ele vê o futuro. Sim. Tal como pois dá o punhal à área para matar o Night King. Só a questão é que ele vê o futuro, acontecem coisas terríveis, mas a verdade é que ele é rei, a família dele está toda viva. Sim. E portanto por ele está tudo fixe. Mas a ideia é não teres herdeiros. Como assim? Ou seja, sempre que morre um rei é eleito. Sim, sim, mas um agora rei. Não era disso que eu estava. Aliás, agora, isso é um pouco semelhante ao modo de governação bem das Ilhas de Ferro. Como já foi estabelecido num episódio anterior. Não, mas isso acho bem, e até achei piada ao momento em que o Sam tenta propor uma democracia mais democrática. E vamos dar votos aos cães. Adoro este aspecto de crítica social atual de Game of Thrones. Não. Maior crítica social e atual. Sim. Foi aquele último plano em que eles estão lá na mesa a discutir o destino em termos de riqueza e navios e tudo. Eu estava a ver a cena. Foi um momento humorístico. Eu estava a ver a cena e estava a imaginar o Parlamento Britânico. Sim. Não, quando eles estão lá, os deputados estão lá todos a decidir isso e aquilo e começam a divagar. O Senhor dos Títulos. E começam a divagar. Eu achei piada, apesar de ser uma cena grande, eu achei de piada. Mas o momento das cadeiras do Tyrion a arrumar as cadeiras é capaz de ser o meu favorito. Sim, foi um a bom minha, momento. A minha OCD. Para mim é clássico. Adorou aquilo. Tudo o que acontece depois da Dany ser levada, sim, a partir daí, para mim é clássico Game of Thrones. A cena da reunião no Dragon Pit, continua a ser muito mais pequeno do que aquilo que devia ser. A cena das cadeiras, claro. As cenas em que o John é levado, aquela montagem final com os irmãos Stark, aliás, com as irmãs Stark e com o John. Sim. Ir para lá da muralha. Apesar da Sonsa me enervar um bocadinho, embora eu goste que tenha acabado como rainha e haja uma rainha, essa montagem final a cruzar os três destinos eu acho que foi muito bem conseguida, apesar de tudo. E o Tully a chegar-se à frente? Tem um bom momento também. Também morri. Gostei de voltar a ver o Tully, o Robin e. Olha, ainda bem que falaste no Robin. Ainda bem que falaste no Robin, porque a internet tem estado. O ator é o mesmo que cresceu ou é outro? É o mesmo ator. Okay. Tem estado louca porque parece que o Robin é o novo Neville Longbottom. Que agora exagero. Parece que o exagero. Neville até é bem parecido. O Neville é, o Robin. E ficou de alguma forma inteligente porque conseguiu perceber a piada do Tully também. Eu acho que ele se riu um bocado já como consequência dos outros terem rido. Pronto, não sei o que é que se passa. Agora parece que o gajo. Pronto, ganhou um crédito. Depois de ser um puto estranho, agora parece Olha, posso lançar uma teoria para a mesa que... Sim, que vamos a teorias. Como surgiu há pouco, mas de certeza que também já existe na internet. Bora. Porque falaste do Dragon levar a... Temos tempo para ocupar, bora. Do Dragon levar a Dany, que é... Ele levou para este, para aquelas Sim. terras místicas, mágicas, não sei o quê. Ela vai ser ressuscitada lá? Por alguém? Se ela vai ser ressuscitada, achas que há lá tipo um... Não, lá magos e um poço, e feiticeiros tipo, e... Achas cena? Que há lá tipo um poço tipo Ra's al Ghul ou... Ah, sei lá. Bem, o Bran estava a perguntar pelo dragão, ele disse, eu ia encontrá-lo. Sim, deixa-me ver, deixa-me ver onde é que ele anda. Quem sabe se ele não vai fazer o tal work ao dragão. Eu já pensei que na cena da mesa aquilo já estava a ser tão in your face que eu pensei que ele ia dizer: bem, continuem aí que eu vou à minha vida. Pensei que ele ia mesmo Sim. virar os olhos para trás e ainda bem que isso não aconteceu, apesar de tudo. Mas. Tinha piada, depois ficavam todos calados a olhar. Bem, então, mestre da moeda. Em relação aos destinos que ficaram em aberto, vá, vemos que a Arya vai para um sítio, a Sansa Sim. vai para o norte, Sim. o Jon vai para... Por acaso, o Jon é o que fica mais em aberto e fica sempre a perceber bem exatamente o que é que está ali a acontecer, porque ele não fica em Castle Black, ele avança destemido. Lá está, será que o Jon vai ser rei para lá da muralha? Ah, já agora, para que é preciso uma patrulha? Mas o Tyrion respondeu a isso. Há tudo mais. Pode haver criminosos, não é? Não, tipo, sei lá. A patrulha tinha duas funções. A patrulha tinha duas funções. Era proteger abaixo da muralha dos Free Folk. Dos White Walkers. E não era dos White Walkers, porque já ninguém acreditava nos White Walkers sequer. Whatever, de ameaças vindas do norte. Sim, era White Walkers era free folk, e Free Folks, que... Wildlings. Os Wildlings estão em paz com o resto dos reinos. Bem, ele chegou à muralha e quantos guardiões é que lá viu? Dois? Ele estava com dois que os escoltaram. Pode ter levado com um layoff e está em tipo dois ou três, tipo... Não sei até que ponto é que o Tormund também não estava lá como pseudo Lord Commander ou whatever. Ele estava ali à espera que ele viesse para depois ir embora. Mas o Tyrion respondeu à tua pergunta, a dizer que tinha de haver um lugar para bastardos e criminosos. Come on. Enfim. Mas eu dizer, ao falar dos destinos dos três, que o meu wishful thinking, digamos assim, a falta de melhor expressão, é que a Arya está a navegar para o oeste, Sim. o Drogon está a voar para este, aqui eles se encontrem, algures, vinha a volta ao mundo. Notícia de última hora, a HBO anunciou o regresso de Game of Thrones para 2029. Mas afinal a Terra é plana, por isso não vai acontecer. A Terra é plana em Game of Thrones. Bem, a Terra quem sabe, é plana. Isto lá, estamos em teorias. Quem sabe, era giro, era a Arya estar aí para o oeste e encontrar a Middle-earth de Tolkien. Não contem dois comigo. Dois continentes que não se conhecem. Não contem comigo para isso. Não me obrigues a fazer mais parcerias com a Europa América. Vocês já falaram do Lord of the Rings, eu deixei passar, agora não volto nenhum. Não, mas quem é que... Por palmas, outra vez, desculpem, eu sou uma prostituta em relação às palmas. Por palmas, quem é que não se importava nada de ver um spin-off da Arya da Gama? Eu via, tranquilo. HBO, estão a ouvir? E tinham entusiasmo? Estão a ouvir isto? HBO, encomendem isto. Obriguem a Maisie Williams, prendam-na, escravizem-na. Ela tem de fazer mais episódios como Arya à descoberta do mundo. Nem que seja a puta de uma série infantil de desenhos animados. Eu sei que vocês têm a Rua Sésamo. Ok? Façam isto acontecer. Maisie, tu também. Por favor. Olha, eu até tenho coisas para dizer sobre a área, mas já agora. Eu vou voltar a algo que dormi, já disse... Dormi 3 horas, assim. Que já disse hoje no Rádio Fusão e tem a ver com o facto... Pai, eu sou um público muito fácil. Veria isso. E aquilo que vocês dois falaram logo no início sobre a petição, eu assinaria só para ver mais Game of Thrones. Alguém assinou a petição? Eu, para mim, avancem. Alguém aqui... Façam um reboot. Porquê? Porquê que assinaste a petição? Este fim justificou exatamente o porquê de ter assinado a petição. Isso é uma má resposta. Sim. É. Eu tenho uma solução para quem Ela assinou disse a petição. Que este fim justificou o porquê. É, não esperem por uma nova temporada televisiva, esperem pelos livros do Martin. Esperem para um filme. Provavelmente há de escrever Sim, claro, um melhor claro. Desenvolvimento e provavelmente outro final. Mas esperem muito. Sim. Esperem muito, sim. Não sei, mesmo assim eu acho que o George R. R. Martin vai lançar o seu novo livro antes do Sporting ser campeão de futebol. Por isso, eu sou de Sporting, portanto... O problema é depois o último. Não, o último é de Bolonenses voltar a ser campeão. Mas o Bolonenses Clube, não. Mas o Bolonenses Clube, ele não, tem filhos. Não aquela coisa de Jamor. Deixa para o filho escrever. Não, ele por acaso tem um trust de pessoas à volta que sabem o outline do livro e que o ajudam a rever. Também os criadores da série sabem e ninguém gostou do resultado. Sim, mas os criadores agora queriam só despachar isto, que era para irem fazer os Star Wars deles e fazer um acordo overall que está a ser vendido a 6 estúdios para eles ganharem uma pipa de massa. Pronto, eu disse isto no Twitter há uns dias. Eu acho que eles vão ser os novos Wachowski. Tens muita falta de confiança neles. Eu é verdade que venha um novo Matrix. Perdi confiança nele. Já falaste, é verdade que venha um novo Matrix. Acho que sim, acho que sim. Sobre isso, eu acho que, para mim, eu sinto que eles são os novos Wachowski. Ou seja, o Matrix foi um dos melhores filmes de sempre e continua a ser um dos melhores filmes de sempre. O Matrix Reloaded. Okay, não vi. Ok. Matrix Revolution. Não vi. E o Speed Racer. Não vi. Correu mal. O Jupiter Ascending correu mal. Vi. O Cloud Atlas. Não é vi. Grande e pesado. E Sense8 teve o seu sucesso, mas não teve público suficiente. Bem, mas estás a ir muito à frente. Os Wachowski têm já alguma filmografia. Sim. Eles, esta dupla As Wachowski pedem para corrigir, porque... Esta dupla do Game of Thrones, o que é que tem no currículo? Que eu não conheço, só lhes conheço isto. Epá, o Dan Weiss é um excelente guitarrista. E bem, ele foi casado com a Amanda Pitt, portanto, também é um bom currículo. Sim, sim. Mas não sei, por acaso não sei, não me lembro. Eu tenho um livro do David Benioff, o City of Thieves, em que ainda não peguei, por acaso. Vamos acreditar que não seja o One Hit Wonder. Sim. Vamos ter esperança. Eu não estou preocupado. Até porque gostamos muito de Star Wars, não é? Não estou preocupado se for, porque acho que foi um bom hit, apesar de tudo. Portanto, sim. Já deram um bom contributo para a cultura pop. Sim. Bem, vamos pela última vez nesta temporada e nesta série, e espero que não pela última vez na minha carreira de podcaster, oferecer um prémio. Podcaster já é uma carreira. Hã? Podcaster já funciona como carreira. Espera aí, que carreira de podcaster? O que é isso? Uma carreira de podcaster? Bem, vamos ao Tototrono. Tototrono. Bem, podemos cantar. Hoje o prémio é o Risco de Game of Thrones, oferta da Creative Toys. Palmas para a Creative Toys, eles ajudaram-nos. Eles ajudaram-nos muito nesta... a que a malta ficasse só para ganhar os prémios. E a saída de emergência também. Posso só dar aqui um... Força, um lamiré. Não sei se percebo as coisas que é que aqui do lado diz idade 18 ou mais. Aham. Uh-huh. Ou seja, este jogo é para maiores de 18 anos. Sim, este jogo tem maminhas. Eu estou aqui a ver bonecos com maminhas. Deve ter os bordeiros. Então, quem cá esteve nas Watch Party sabe como é que isto funciona. Edgar, eu vou-te pedir para baralhares a tombola. Por olha, favor, vamos pôr... Acho que temos ali o nosso representante do Governo Civil, que já não existe legalmente. Mas sim, tens de ser mais força nisso. Para partir. Tens de mexer, é o último, podes partir. Tens de mexer melhor as bolas. Não tapa. Tens de mexer melhor as bolas. Pode ser. É válido. E vais... Ok, está bom. Calma. Não partas isto, ok? E tu vais ver qual é o número que saiu. Ou tu era eu? Sim, tu, Fábio. Ok. Sim. Mas tem letras também? Não, esse número não foi entregue. É demasiado grande. Vale até quanto? Tira o segundo. Tira o segundo só para ver, porque o terceiro será válido. Pode ser válido. Esse é um 69. Esse não, é um 69, não há 69. Está, é um jogo para adultos. Aqui não, mas lá está. Este número acho que foi entregue. E a letra não conta para a letra, a letra não conta. Então 19. 19, número 19. Quem tem... Logo aqui à frente, palmas, força! Vem para aqui que... Não te canses, calma, a vir até aqui. Tens de merecer o prémio. Dá-lhe aqui um espacinho, por favor. Senta-te aqui. Rouba-lhe o lugar. Sim, rouba-lhe o lugar. Que agora quero falar contigo, um pouco. Ok. Porque tenho tempo para ocupar nesta gravação. Ok. Olá, como é que te chamas? Miguel. Miguel? Ok. Que idade é que tens? Tenho 23. Porquê é que achas que isto é relevante? Nada, só foi por curiosidade. Miguel, 23 anos, és daqui de Lisboa? Se podia jogar, é para maiores de 18. Sim, sim, sim, pode jogar, não pode jogar. És daqui de Lisboa? Sim, sim, sim. Ok. Mais ou menos. É toda a gente, sim, toda sim, a gente sim. É mais ou menos. O que é que achaste da... Da temporada e do episódio? Desapontante. Podes falar um pouco mais próximo do microfone? Ok, está certo. Desapontante, sim. Certo. Basicamente tudo aquilo que temos dito ao longo... destas gravações e deste. Eu não tenho acompanhado este episódio. As gravações. Então vai à merda. não há problema. Olha, eu tenho uma pergunta. Tu vês a série? Uhum. Acompanhas desde o primeiro episódio? Não? Não. Então, desde quando? Aconteceu o seguinte: eu comecei a ver a temporada 7. Apanhámos um destes. Há umas semanas fiquei doente e estava a dar todos os episódios na televisão. Então... Ah, no Sci-Fi? Sim. Mas okay. Viste todos? Não vi todos. Não vi todos. Epá, mas já te informaste sobre o background da story? Não, eu tenho visto muitos vídeos no YouTube. Ok, isto vai ser giro, porque esta pergunta permeia ao conhecimento anterior da série. Ok. Eu vou-te fazer uma pergunta. Desculpa, olha, eu conheço quem só tenha acompanhado essas últimas duas temporadas. Sim. E sabe mais da série do que eu. Ok. Foi ler imensas coisas, teorias e tudo na internet. É perfeitamente razoável. Bem, eu tenho aqui uma pergunta para ti. Qual destes Stark, os três irmãos Stark e o primo... estão vivos, ok? Mas qual destes Stark foi o último a morrer na série? Ok? Não sabes? Consegues dizer sem hipóteses ou de outra hipótese? Hipóteses. Sem ajudas do público. É melhor hipóteses. Okay? Então, foi o Robb Stark, foi o Rickon Stark ou foi o Ned Stark? O Ned Stark, que é o homónimo desta emissão. Não tenho a certeza, mas vou dizer que foi o Rob. Porquê? Porquê é que vais dizer que foi o Rob? Bem, o Ned eu sei que não foi. Uh-huh. Sim. Foi dos primeiros. Foi. O Rickon não conheço a personagem. Ok. Também é uma resposta perfeitamente válida. Peço desculpa, isto foi a não há problema. E o Rob? Lembras-te quando é que o Rob morreu? Sim, ele morreu no casamento vermelho. Sim. E quando é que isso foi? E foi na terceira temporada, uma coisa assim. Ok. Tá bem. E sabes com quem é que estava o Rickon nessa altura? Não faço ideia. O Rickon estava com o Bran. E depois... Ah, foi dos que foi raptado. Para lá da muralha com ele. Não. Acho que sim, não chegou a ir para lá da muralha. Não tenho certeza. Mas foi raptado, eventualmente, pelos Bolton. Ok. E foi morto porque não sabia fazer a porra de um zig-zag. E foi morto pelo Ramsay Bolton, portanto, lamento, mas não ganhaste, não ganhaste o risco. Também não merecia muito, não é? Não vamos ter que tirar, tirar outro número. Olha, Miguel, okay. Obrigado. Pronto. Palmas para o Miguel, que agora vai ter de ver o resto da série. Que é, olha... Isto foi mais anticlimático que a morte da Dani. De só teres visto esta última temporada, é que o resto da série é melhor. Portanto, sim, temos aqui uma pergunta do público, sim. Hã? Esqueci de pôr isso nas hipóteses. Continuamos. A pergunta era qual daqueles? Tens de tirar outro número. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta de... É até que número, pessoal? Vamos aos 30. Até aos 30. Não. Também não. Espera, 75. Agora imaginem se a Santa Casa da Misericórdia fizesse isto todas as noites. 53. Também não. Fui sair ao zero, não era? 54. Ai, o caralho. Posso somar só os algarismos? 41. Não ficou bem misturado? Ficou muito bem misturado, demasiado bem misturado. Obrigado. Okay. Este vale. Este vale? 27. 27. Número 27. Número 27. Ninguém. 2-7, desistiu. Vamos, é até sair. Temos. Não há muita bola pela frente. Não. Calma, 27. Não, 27. Mais tarde, amigo. É um 40, não é? 47, 49, não dá. 49. 2. 2, número 2. Apenas 2. Número 2, força. Isto. Palmas, para afinal, o número 2. Afinal, segundo, não é? Primeiro dos últimos. Ok, número 2, está aqui, número 2. Confere. Olá, como é que te chamas? Rogério. Rogério. Como estás? Tu és um habitué aqui das Watch Parties. É a segunda vez que cá venho. Pois. Sim. Vês com um ar mais confiante. Isto é estranho. Já vieste mais vezes do que muita gente. Pá, eu já li os livros, portanto também... Temos aqui não, um... Falta-me ler os últimos dois. Olha, vou só deixar aqui a dica que, se tudo correr bem, em setembro vais ter uma novidade engraçada em relação aos livros. mais não, e mais não digo, e mais não digo. Questão prévia, tens mais de 18 anos? Tens um connect na... Não vou dizer nada. Houve uma história com o Barry Sanselmi, o ator que faz Barry Sanselmi, sim, que disse, sim, que o George R. Martin já tinha aquilo adiantado e ele foi desmentir agora, sim, esta semana. E, sim, e foi... o George R. Martin fez alguns desmentidos esta semana, muito interessantes de ler. o que é que achaste da temporada? Não lhe perguntas a idade. Hã? Não lhe perguntas a idade? 24, 24. Ah, 24. Não, pá, não é interessante. É o mais importante de sempre. Sim. O que é que achaste da temporada? É assim... Eu não estou de acordo com o rage todo que há na internet, nem com o refazer a temporada, acho que é carta batida, não é recolhida. Exato. Mas o payoff final foi bom, acho que a maneira como lá chegaram é a maneira que o George R. Martin... A maneira como lá chegaram é errada, mas o fim é o que o George R. Martin lhes disse para ser e acho que... Sim, eu por acaso, em princípio, concordo contigo. Que tirando a parte do Bronze ser o Master of Coin, que ele nem sabe ler nem escrever e é contabilista, não faz muito sentido. Ok. Sim, mas já sabes como é que são as traduções da HBO e do Sci-Fi. São francamente boas. Bem, eu não fiz uma pergunta, por isso vou pensar numa pergunta para ti. Força. Tinhas isto bem preparado, não tinhas? Tinhas isto bem preparado. Não, eu ia fazer uma pergunta. Eu ia fazer uma pergunta que era Hodor, e para ele responder Hodor, mas não. É demasiado fácil. Hodor. Momento-chave desta temporada. Momento-chave desta temporada. Múltipla também. Que... Calma, depende. Pode ser lá com uma resposta simples. Ok, então Edgar, se tiver sugestões para perguntas, diz-me ou faz a pergunta. Ok, esta é mesmo nerd, ok? Não sei se é pelo que eu estava. Lembras-te da quarta temporada? Sim, lembro. Ok. Lembras-te do casamento púrpura? Sim, lembro. A morte do Joffrey Baratheon? Sim. Quem é que eliminou? Não. Por favor. O Joffrey Baratheon atira moedas. Ah, afinal vais. À banda que está a tocar no casamento. Eu gosto disto. Quem é a banda na vida real? Isso é meta... Ei, eu aprovo muito essa pergunta. Tu vieste para aqui. Ah, eu li os livros. Mas isso não dá eu no sou livro. Um grande fã da série, pois não? Ah, pá, preciso ir é para uma banda islandesa. Confere. É islandesa, acho que é islandesa, é. Uma banda islandesa que fez ela própria uma versão da Reigns of Castamere. Que toca no casamento. Foi... Não, eu pergunto... E cantaram até ser interrompidos pelo Joffrey, que atirou-lhes moedas e um deles ficou magoado porque, com a moeda de borracha. Por acaso li há pouco tempo nos livros, mas está diferente. Epá, lembro-me da parte dos anões. Ok, okay, então eu vou-te dar hipóteses, ok? Ok. Okay. Agora vais dizer só nomes de bandas islandesas, não é? Sim, sim. São os Sigur Rós, são os U2 ou são os Cranberries? Qual foi a primeira que disseste? Sigur Rós. Acho que é Sigur Rós o nome, não sei pronunciar. Sigur Rós, os U2, os Cranberries. É uma banda islandesa, não é irlandesa. É islandesa. Sim, os U2 não foram, não é? Os Sigur Rós, os U2, os Cranberries. Pai, não sei qual é a nacionalidade dos Cranberries. Sigur Rós, os U2 ou os Cranberries. É a primeira, sim. Se eu fosse trabalhar para quem quer ser milionário, já estava despedido. Já ganhou. Sabes porquê? Porque te ajudei demasiado. Já ganhou, ganhaste o risco. Parabéns. Ganhaste o último prémio. O risco, oferta da Creative Toys. Vais ficar até ao fim só para tirarmos uma foto. Bem, esta é aquela parte em que eu pergunto aos meus convidados. Está aqui. Parabéns. E vai ouvir Sigur Rós. Sim, vai ouvir Sigur Rós. Bem, esta é aquela parte em que eu normalmente pergunto aos convidados o que é que esperam para o próximo episódio. Só que não há próximo episódio, ao contrário do que certas pessoas querem. Eu vim na emissão certa, então. Sim. Eu gostava de responder a isso. Por isso, pergunto-vos o que é que esperam para a prequela. Então ainda é demasiado cedo. Não, não sei. Ok, pronto. normalmente não fico agarrado a séries. O David Benioff e o D.B. Weiss não estão envolvidos na prequela. Não, de qualquer modo, okay. Eu tento cortar nas séries. Sim. porque toma muito tempo. Sim. E esta aqui foi daquelas, ok, vou acabar de ver até ao fim, sim, mas depois... Acaba. Acabou. Sim. Acabou. Por isso não contes comigo. Fábio. Eu. Sim. O que é que... Não, tenho mesmo de responder a isso. Sim, vais ver o spin-off ou já estás a pensar que vais ver o spin-off ou queres dar um tempo? Provavelmente já. Vou ver, mas sei lá, eu, a minha vida. Sim. Há tantas séries que quero ver e depois acabo por não ver. Pois, é um problema. Séries que sugerem para as pessoas verem. Agora que provavelmente viam só Game of Thrones e vão ter um vazio enorme nas suas vidas. No mesmo género? Pois é que no mesmo género não vejo mais nada. Aliás, Game of Thrones era daquelas séries que a partir... Eu sou daquelas pessoas que a partir de ele não qual, iria gostar. Qual dos géneros? Porque é drama político, fantasia, mamas... Aquilo que é mais... Que é mais aquilo que parece que é à partida, antes de entrares naquilo e percebes que é mais do que isso. Que é a questão toda da fantasia e o aspecto medieval da coisa e... Bem, o que eu vos digo em relação a séries que as pessoas possam querer ver é que fiquem atentos à cabeça do Ned, mantenham-se subscritos no podcast, nas páginas, nas redes sociais, estão aqui alguns os links em todo lado. Não estão, estão só aí depois. Porque darei novidades em relação ao meu próximo projeto. É isso. Para mim também acaba por ser o fim de um tacho. De um tacho muito, muito porreiro. Muito bem remunerado, aposto. Não. Sabes como é que é a vida de um podcaster, não sabes? E foi muito interessante fazer esta experiência. E estou agora em modo despedida. E se eu começar a chorar... pronto. Porque foi um projeto... Já que me choraste durante o episódio. Porque foi um projeto muito, muito, muito pessoal e que demorou muito tempo. Esta temporada foi saturante. Tanto para organizar as watch parties como para vir fazer estas gravações ao vivo. Isto toma muito tempo. Mas foi absolutamente gratificante estar aqui e ver bares completamente cheios. Palmas para vocês, vocês são o máximo. E agora ficaram até ao fim, porque normalmente a malta vai-se embora durante a gravação e temos aqui conversas interessantes e de repente só está uma pessoa a aplaudir. Mas muito, muito obrigado por terem vindo, porque vocês merecem. Sim. Eu queria só acrescentar uma coisa, porque nós não referimos um aspecto e tu sabes que é aquele que me é mais... ouvir o episódio do Ruben, que disseste para ouvir. O episódio do Ruben Martins e do Luís Oliveira, do teu podcast. Certo, foi o nosso 300, sim, há um mês. Já agora, Rádio Difusão, antes de eu continuar com os... É um podcast generalista, mas com base... É de música, à volta da música, sim. Rádio Difusão.pt... Sim, vale muito a pena, é 80 minutos a 2 horas por semana. Sim, estamos agora na reta final da 9ª temporada, mas continuará. E era, tem a ver com isso que eu ia referir, é o Ramin Djawadi, o compositor da banda sonora da série, que é a única parte que acho que é unânime. Ninguém tem nada a apontar àquilo, é brilhante. Aliás, tu disseste durante o episódio que fizemos que a música este ano ajudou a ser a muleta. Aliás, foi o Afonso Cabral, sim, do Jorge Brown, que referiu isso, e com razão. Eu ainda não ouvi, eu descobri durante a gravação do Raio Fusão de Manhã, que saiu ontem a banda sonora da 8ª temporada. São 2 horas, eu ainda não ouvi, mas quero ouvir porque acho que vai ser possivelmente a melhor das 8. Vamos começar uma digressão em concerto do Game of Thrones. Acho bem. Sim. Digressão já fizeram. Talvez chegue cá um dia. Quero muito. Com bilhetes a 90 euros tipo Madonna. Compre. Tipo assim. Foi para a Madonna? Não, para... Ah, ok. depois da Eurovisão, acho que ninguém quer aquilo. Não vi, não acompanhei. Mas eu ainda hoje disse isto num grupo de podcasters, porque é raro celebrarmos o final de um podcast. Porque normalmente os podcasts em Portugal acabam porque a pessoa não tem tempo. Mas este tinha uma data marcada para acabar e é raro existir essa... Olha, parabéns por confetis. Isso. Hã? Sinceramente, parabéns por isso. Porque teres conseguido levar até ao fim. Ou devias ter trazido confetis. Sim, devia ter trazido confetis, mas depois era muito trabalho para a malta da servitoria gravar. Malta da servitoria que aceitou em 2016 fazer esta loucura das watch parties pela primeira vez. E tenho de agradecer parabéns também a eles por também não terem desistido, à Svara, à Verónica, à Bruna. Bruna, chega aqui, anda cá rapidamente, anda a dizer mal tu, anda cá, Bruna. Como é que viste esta temporada, que estavas muito enervada? Baixa-te só um bocadinho porque és muito alta, está ali a câmera. O que é que achaste desta temporada? Também estavas muito frustrada. Eu chegava aqui e tu partilhavas as tuas frustrações sobre a temporada comigo. Uma coisa tínhamos que falar, não era? Mas eu não diria que estou frustrada, porque a cinematografia desta série, a música desta série, acabou um bocado por ser fascinante. O problema é, como toda a gente está a dizer, está na escrita apressada, mas acho que não está assim tão desapontante como nós estamos a querer, simplesmente tivemos demasiado tempo para expectativas, para teorias que não se concretizaram e acabámos por ficar um bocado frustrados porque acabámos por pensar em coisas melhores. Já agora a Bruna é uma das poucas pessoas no mundo que acha que o final de How I Met Your Mother foi perfeitamente justificado. Claro que foi! Foi uma bela merda. Foi uma bela merda. Mas olha, já agora, a Bruna é fantástica. Falei da música, mas pegando no que ela disse, o David Netter a realizar os... Eu disse isto hoje no Raio, a realizar os episódios de conversa, de posicionamento sim. das personagens e o Miguel Sapochnik a realizar os dois de batalha. Estiveram muito, muito bem com o que tinham. E os atores, há alguns atores ali que quero muito ver coisas deles daqui para a frente. Sim, bem. Não contemos como o Alan Taylor... Um dos melhores episódios da segunda, terceira temporada. Pronto, agora e depois foi fazer honesta. O que se sabe, não é? Sim. Okay. Terminator Genesis e o... Mas isso, o Sapochnik também foi fazer o Iron Fist, portanto, que também foi uma porcaria. Mas o meu shout-out em particular para a Emilia Clarke, a Maisie Williams e a Alina Heady. E o Peter Dinklage, claro. Bem, tenho de fazer os agradecimentos à servitoria, à Sevara, à Verónica e à Bruna e a todos os que passaram por aqui nestes anos, neste bar e que deram o apoio à produção e que vos serviram bebidas aqui, a quem está aqui. Tenho de agradecer também à Aveiro, à Taberna do Rockabilly, ao Diogo e à Carla. Eles abriram as portas para experimentar fazer isto em Aveiro. Hoje tiveram casa cheia, absolutamente cheia, em Aveiro, no cu de Judas. Eu sou de Aveiro. Eu sou de Aveiro. Eu fiz uma piada sobre Aveiro naquela cidade e as pessoas riram-se. Ninguém gosta de Aveiro porque não tem vida cultural e conseguimos provar que não. Afinal, dá para fazer estas coisas também em meios mais pequenos. A Europa América também pela gravação ao vivo, a Take, ao Zé Soares, por alguma ajuda logística. Eu vou-me esquecer certamente de alguém e depois na próxima semana vou ter um episódio especial em que vou falar da produção do podcast e vou compensar. Queres fazer o review do documentário? Talvez, não sei. Watch party do documentário. Whatever. Mas tenho de agradecer também aos convidados que passaram pela cabeça do Neto durante estes 4 anos. Eu só vim aqui fechar isto. Sim. Obrigado por teres vindo. Edgar, obrigado também. Tenho de agradecer também ao Luís Franco Bastos, foi o meu primeiro convidado de sempre. Grande Luís. E foi grande Luís. À Susana Romana, ao Jorge Carneiro, à Catarina Cabral, ao Guilherme Fonseca, ao António Araújo, ao Ricardo Rodrigues, ao jovem conservador de direita e ao seu estagiário, ao Filipe Almeida Fonseca, à Filipe Mota, ao Vasco Temudo, à Maggie Silva, ao Mário Barato, ao Edgar Ascensão, já está aqui, à Liliana Bárcia, ao Diogo Faro, ao Vítor Rodrigues, à Beatriz Silva, à Safa Dib, ao Gonçalo Freitas, ao Tomás Agostinho, ao Diogo Beja, que não vê a série, mas pronto. Não, ele veio por circunstâncias que, entretanto, pronto. Ao Rosa, à Leonor Pinto, ao Luís Filipe Borges e, obviamente, eu sei que quem está a ouvir isto pode não gostar dela depois de ter ouvido Rumo ao Trono, mas eu tenho, obviamente, de agradecer à Marta Gomes da Silva, porque ela foi uma grande ajuda durante a produção destes 4 anos. Porquê que as pessoas não gostam dela? Porque ela escreveu dizia, a série? Não, porque ela dizia que, a rever a série, apercebeu-se dos erros e de que a 7ª temporada tinha sido uma porcaria. E que a sexta já estava a ser uma porcaria porque estavam a qualidade da escrita estava a diminuir. Portanto, acho que isso é bastante apertamento que eles fugiram dos livros. Basicamente, a Marta é o Bran. A Marta viu o futuro e o futuro era uma merda. Ah, mas, em termos de ritmo, a 7ª temporada foi exatamente igual à segunda parte desta sim, última. Sim, eu gostei da. Simplesmente ainda não era um desfecho, por isso não gostava tanto. Mas anyway, tenho de agradecer à Marta muito especialmente porque ela dedicou-se a gravar 40 episódios da Cabeça do Neto especiais Redux em formato reduzido para que todos os episódios da série fiquem cobertos. São quase 3 dias de áudio que tenho aqui gravados. São umas valentes horas. Eu tinha aqui as estatísticas, mas está no Excel e é demasiado pesado. Pois, eu faço consolidação de estatísticas. Vamos ver o que é que o futuro me traz. Não sei. Estou a pensar, continuo a pensar nisso. E vamos ver o que é que dá. Continuem a seguir a Cabeça do Ned no podcast, onde quer que subscrevam, nas redes sociais. Haverá certamente novidades por aí nos próximos tempos. A ideia é ser um pouco mais generalista em TV, porque falar só de uma série... só vou atacar um grupo muito específico de pessoas e neste momento não há nem vai haver num futuro próximo uma série tão grande como Game of Thrones em que possa pegar nesse público e cativá-lo. Eu sei que estás a despedir, mas posso dizer mais uma coisa? Eu estou agora a ver ali o t-shirt do Edgar. Não é pela cena do núcleo, é mesmo pela parte do Winter is Coming. Sim. Agora, durante as cenas finais, aquilo parecia... Primeiro parecia, olha, inverno. Não, são as cinzas. Mas depois, no fim, percebeu-se que era mesmo inverno. E não, eram as cinzas, afinal, depois o inverno. Pronto, certo, exato. Então o inverno não era causa do... Aliás, era causa, não consequência da... Acho que era ampliação. Ampliação. Não, o inverno deveria sempre chegar, não é? Pronto, sim, mas era a questão. A minha dúvida era se o inverno era uma causa, uma consequência dos White Walkers. Acho que era uma forma deles virem mais abaixo. Pois? Acho que era uma ampliação só. Acho que eles só aumentariam o efeito do inverno. Nunca foi muito bem explicado. Há muita coisa nesta série que nunca foi muito bem explicada e nunca será muito bem explicada. Mas conseguiu fazer algo que nenhuma outra série consegue fazer hoje em dia, que é unir pessoas. A experiência da Watch Party correu bem porque as pessoas vieram, e numa era de streaming e numa era em que o público está cada vez mais dividido, não só naquilo que vê, mas também naquilo que sente, votem no domingo, por favor, votem nas eleições europeias. Não as tratem como segunda categoria. Mas numa era em que... Mas é verdade que depois-me a ver os episódios... Em direto, entre aspas. Sim, mas de maneira em que cada pessoa define o seu horário, não há... Há cada vez menos este sentimento de pertença em que conseguimos falar destas coisas ao mesmo tempo no dia seguinte ou dois dias depois com outra pessoa. E estou muito orgulhoso destas watch parties e do podcast e da comunidade que se foi criando, precisamente por causa disso. E vocês também são importantes. Vocês que estão aí desse lado, seja desse lado no YouTube, esses 10% de público, ou seja, no áudio, quem descobriu só a cabeça do Neto neste episódio, quem descobriu a cabeça do Neto no início, quem foi descobrindo entretanto e que subscreveu, meu muito obrigado. Eu hei de voltar com outro projeto, não sei. Para a semana vou falar um pouco sobre como é que este projeto correu e... Continuem desse lado, era a única coisa que eu vos posso dizer, porque quero que gostava que continuassem comigo e vamos ter outras aventuras, certamente. Muito obrigado por estarem desse lado e até à próxima, pessoal!